É, parceiro. Conexão Morro e Asfalto. A todas as comunidades do Brasil, morros e favelas. Preparado pro ataque, é rumo pra batalha. A rima é meu estilo, minha mente nunca falha. Em caso de confronto, não assine sua sentença. Esse é meu flow, descuida, chapa esquerda. Preparado pro ataque, é rumo pra batalha. A rima é meu estilo, minha mente nunca falha. Em caso de confronto, não assine sua sentença. Esse é meu flow, descuida, chapa esquerda. A defesa é meu escudo, o microfone é minha arma. Quando eu dou um tiro, o vagabundo se espalha. Não adianta se vingar pra vencer uma partida, você trapaceou, ficou no beco sem saída. Agora, parceiro, aguenta suas consequências. Que você desafiou e não usou a inteligência. Apostou sua mulher endividada em cocaína. Na arte de fazer amor, parceiro, ela ensina. Desmoralizado, perdeu sua moral. Veio a sua casa na véspera de Natal. Só pra conseguir um adiantamento, um dinheiro. O estômago tá vazio, no maior desespero. Safado é aquela mina, amigo, que te traiu. Levou a sua grana, o objeto e sumiu. No crime e no tráfico, a vida não é bela. Não pode deixar rastro, porque senão você já era. Preparado pro ataque, em rumo pra batalha. A rima é meu estilo, minha mente nunca falha. Em caso de confronto, não assine sua sentença. Esse é meu flow, descuida, chapa esquerda. Preparado pro ataque, em rumo pra batalha. A rima é meu estilo, minha mente nunca falha. Em caso de confronto, não assine sua sentença. Esse é meu flow, descuida, chapa esquerda. Amigos, amigos, negócios, fora parte. Não confunda liberdade com amizade. A noite tá se me chamando cara violenta. A presa sobe e desce, dando um tiro, ninguém aguenta. Amigo pede ajuda porque foi ferido. E tem um menino que também foi atingido. Na hora da desgraça você pensa em vingança. Tem que ter muita paz, fé e esperança. O ódio não deixa, você atira pra matar. Pensam errado, isso não vai adiantar. Os políticos se dão bem e o pobre que se foda. Quero ver os colarinhos brancos numa flor. Preparado pro ataque, em rumo pra batalha. A rima é meu estilo, minha mente nunca falha. Em caso de confronto, não assine sua sentença. Esse é meu flow, descuida, chapa esquerda. Preparado pro ataque, em rumo pra batalha. A rima é meu estilo, minha mente nunca falha. Em caso de confronto, não assine sua sentença. Esse é meu flow, descuida, chapa esquerda.